Três passos certeiros, me desloco do terror. Gestão na solidão que amadurece o pensador. Nas dúvidas que nem cheguei a pensar ter a saída, mas veio o tempo, o valor e muda as perguntas da vida. Quanto mais tento aprender, mais me sinto rejeitado. Na vivência coletiva, eu vejo que a maioria é gado. Quando se matam por tão pouco, quer te catar pra te dar. Minha verdade é um vazio que faz minha lágrima chorar. Após as mágoas transcender mil anos luz da vaidade, expressada com a retina focada em superficidade. Onde se mata os valores, uma pétala de flor que revive a esperança com um sorriso após a dor. Mas minha virtude é usufruir bem do perceptivo, delegar com a consciência meu lado rebelde explosivo. Sem pós necessidade de ser pá mais que ninguém, de exaltar o sangue alheio pra provar que rimo bem. Negado dos debates, questões impertinentes de quem põe no pé o Nike. Se julga melhor que a gente, quer um tempo só pra mim. O conforto do silêncio, onde a podridão de tudo do Flávio não faz defeito. Tudo que me faz sorrir consegue machucar, mas onde dependeu de mim, me dediquei pra não falhar. A carne é pecaminosa, imperfeito como amigo, mas aprendi que a lealdade é só do ódio do inimigo. Entre sorrir ou chorar, caia por terra as mágoas. Sou descendente na dor do sangue, a psicologia de um monólogo da dor ao mago da mitologia. Que tentei meu coliseu, refoguei minha abolição, rotulado como ateu pelo espinho do coração, por não fazer do sofrimento anistia ao criador, vivendo da compaixão do mesmo que me causa dor. Entre ser louco, pensar viver em prol de uma conquista e na velhice aceitar e ver que não vivi a vida que me cobre experiência, atitudes que vão além, a solidão de recompensa enquanto a morte não vem predestinado. A dor, vendagens na lucidez, açoites psicológico e perca da sensatez. Cartografa premonições, insônia, assuntos psicóticos, decodificando te mato do pseudônimo de corvo. Nós tratamos modernes aqui, meu coliseu. Talvez o céu seja o inferno e o cristão seja o ateu por ser devoto ao messias de olho verde, ariano, por que não japonês, um vermelho ou africano. E já tartene na minha veia toda vez que eu surtar, pois o poeta quer ter overdose, parada cardiovascular. Tudo que me faz sorrir consegue machucar, mas onde dependeu de mim, me dediquei pra não falhar. Minha carne é pecaminosa, imperfeito como amigo, mas aprendi que a lealdade é só do ódio do inimigo. Entre sorrir ou chorar, sentir ódio ou saudade, caia por terra as mágoas. Sorrir ou chorar, sentir ódio ou saudade, caia por terra as mágoas.